Triste, bem triste é o viver de quem se sente cativa como uma bomba ferida que na prisão vai morrer. Dantes eu ia contente colher boninas de aurora por esses prados em fora. O sol findado duramente leva-me à liberdade a colher frutos e flores. Não tinha meu peito amores, não colheria saudade. Leva-me à liberdade a colher frutos e flores. Não tinha meu peito amores, não colheria saudade. Galgava Adonis arriba, vinham segredos na aragem. Troquei de cúpido a imagem, então senti-me cativa. Ergui os olhos aos céus, obrigada, mas um dia levou-me toda a alegria. Naquele suspenso adeus, leva-me à liberdade a colher frutos e flores. Não tinha meu peito amores, não colheria saudade. Leva-me à liberdade a colher frutos e flores. Não tinha meu peito amores, não colheria saudade. Triste, bem triste é o viver de quem se sente cativa como uma pomba ferida que na prisão vai morrer.